Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre, Jovem Nerd, eu já comecei a rezar agora. Que dó de porco, só não teve mais reforma porque faltou tijolo. Aqui é o Tucano, e assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Aqui é o Felipe, e eu trouxe um bode expiatório pra esse programa. Caralho, bode? Eu acho que não é um lugar pra você falar disso, não. É, aqui é o Alex, e reforma se começa pelo banheiro. Olha, ah, verdade. Aqui é o Azaghal, e Lutero fez sua própria igreja com jogos e prostitutas. Ai, ok. Esqueçam a igreja. Muito bem, nerds! Estamos aqui em um episódio histórico! Sacaram a duplo sentido? Nós vamos falar sobre a história da Reforma Protestante e Martinho Lutero. Sim! Marcando o primeiro Nerdcast que vamos falar de histórias de religião. Para isso, trouxemos o Alex, do Bible Talk aqui, que é teólogo formado. Peraí, formado ou reformado? Já a primeira, já assim na cara. Já saiu a primeira. Formado pela Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul. Se ele não sabe falar de Lutero, ninguém mais sabe. É, e tô terminando meu doutorado em Lutero também. Olha aí. Carteirada. Acho que alguma coisa a gente vai poder falar, pegando, né? Pesado, hein? E-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, vamos falar do PicPay e hoje de um feature diferente. Feature? Que é o PicPay Pro. Oh. Azaghal, exatamente. Porque além de usar a sua rede social de pagamentos PicPay para uso pessoal, o aplicativo também é um ótimo auxílio para quem é autônomo ou profissional liberal. Você presta um serviço, a pessoa pode pagar via PicPay. Como funciona isso, Jovem Nerd? O PicPay Pro tem uma das melhores taxas do mercado. Lembrando que a gente sempre falou que para uso profissional você paga uma taxa, mas é uma das melhores que tem por aí e permite que os vendedores autônomos liberais recebam... Liberais. Os conservadores, não. Não, só os liberais. Eles podem receber pagamento de cartão de crédito sem se preocupar com maquininha, porque, lembre como funciona o PicPay, a pessoa que quer pagar via PicPay cadastra seu cartão de crédito e o PicPay é que puxa essa grana do cartão de crédito dele. O valor da venda fica disponível na sua carteira PicPay assim que o pagamento for aprovado. E olha só, sendo à vista... ou parcelado, Azaghal. Preste atenção, se o cara parcelar... Olha aí, isso é uma grande vantagem. Se o cara parcelar o pagamento, tipo, em 10 vezes, você, que é o prestador de serviço, recebe tudo na hora. Certo. Você não recebe em 10 vezes, você recebe tudo. Isso vale? Pronto, com certeza. O PicPay meio que tá te adiantando a grana, né? Tá te adiantando, exatamente. E não tem nenhuma mensalidade pra você usar esse serviço. Lembrando, você só paga uma taxa a cada transação. Pro Pro. No Pro, exatamente, no Pro. Lembrando sempre, se você é o PicPay pessoa física, para não pessoa paga física, nada. Não tem nenhuma taxa, nem pra quem paga, nem pra quem recebe. Exatamente, a transação é que é paga, a transação que é recebida, aquilo lá, sem mais nem menos. Olha só, pra quem recebe todo o parcelamento na hora, tem uma taxa de parcelamento que a pessoa pode escolher você mesmo absorver isso como um feature para o seu cliente. Feature. Ou você pode passar isso no preço para o cliente. Fica você que vai receber que escolhe, exatamente. E lembrando o fato de que o PicPay é uma rede social de pagamentos, ou seja, todas as vendas que você fizer no PicPay serão visíveis para as pessoas que te seguem e que seguem o seu cliente. Então, de alguma forma, essas transações meio que divulgam o seu serviço, que tem uma pessoa comprando com você, etc e tal. Então, vá conhecer o PicPay agora, baixe o aplicativo de graça para iOS e Android. Link aqui no post, rapaz. E hoje Podcast Azaghal é a última sexta-feira do mês e, como você sabe, nós temos o Nerdcast Empreendedor na sua timeline. Olha, mais um dia, mais dois Nerdcasts. Tá começando a ficar cômodo demais. Tá tendo muito Nerdcast aí, cara, toda semana. E hoje o Nerdcast Empreendedor, trazido a você pelo meusucesso.com, sua escola de insights em negócios, vai falar sobre um tripé que é a base de todo empreendimento de sucesso. Que é visão, coragem e competência. Sério, esse episódio tá muito maneiro, porque o Flávio Augusto falou muitas coisas tiradas da própria experiência dele, assim, provadas no mercado pelos empreendimentos dele que deram muito certo e estão dando certo cada vez mais. Cara, toda semana o cara tá anunciando, agora comprou uma escola nova lá em BH e tal. Cara, é impressionante. Visão, coragem e competência. Todo empreendimento de sucesso mostra claramente esse tripé de verdades, de axiomas do empreendimento. Cara, vale a pena você escutar. Tá muito maneiro esse podcast. E vá conhecer o meusucesso.com, escola de insights e negócios, com um monte de estudos de casos de outros empresários, empreendedores brasileiros, que são incríveis, cara. Um valor de conteúdo inacreditável pelo que os caras cobram de mensalidade. É, dinheiro de cachaça. Cara, vale muito a pena. A cachaça é um pouco mais cara. A cachaçinha, né? A cachaça é mais rebuscada. Mas ouve o Nerdcast Empreendedor de hoje. Tá aí na sua timeline já. Vale muito a pena. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 16 minutos e 20 indulgências, por favor. Azaghal Nerd Store tem lançamento! Sempre tem. Duas camisetas novas, tão espetaculares, olha aqui, começando pela Gentleman's Weapon. Gentleman's Weapon? É. Acho que é uma camiseta Gentleman's Weapon. Inspirada no closet de acessórios de espião que os agentes da rainha, os Kingsmen, usam, cara. Com todo um design meio de videogame, uma pegada. Pixel art. Estampa desenvolvida pelo ilustrador Marcos Pena, que mandou muito bem, cara. Tá muito maneiro. O terno é a armadura do cavaleiro moderno. Muito bom, vai conhecer. Clica aí no link do post, veja aí no aplicativo do Jovem Nerd, que estampa maneiríssima que estamos lançando agora. Além disso, temos a camiseta Baby Groove. Let's groove tonight. Dun, dun, dun. Ilustração no Marco Elitas. Com tipografia do André Carvalho. Muito, muito maneiro, cara. Baby Groot dançando. Cara. Nossa, tá ótimo. Essa não é a música. A música é o Want Back. Então. Que tortura, mano. Desculpe, gente. A gente tá vendendo camiseta com áudio, cara. Olha aí. Deixa o Léo te ajudar aqui e tal. Por favor, Léo. Mas muito bom, veja aí no seu aplicativo a camiseta nova, cara. Vai correndo lá na Nestore, tem link aí no post para os lançamentos Gentleman's Weapon e Baby Groove. Aproveita na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Azaghal, muitos nerds doando, cara, quase um Faustão. Azaghal, olha só, 6 horas e 58 minutos. Ô louco, meu. Muitos nerds doando sangue essa semana no Nerd Cacete de Agulha. Muito obrigado, quero agradecer ao Felipe Vaz, ao Matheus Alves Silva, Luísa Moraes Purificação, Kaique da Silva, Danilo Terra, Luan Ora, William Chaves, Thiago Gotardello, William Pinto, Augusto César Santos, Tauan Oikawa, Yuri Braz, Andrei Santos, Igor Ferreira, Gabriel Genebre, Wallison Gregoli, Genival, a Isabela Rodrigues, a Israele, o Douglas Bonassini, ô louco meu, Saul Luiz, Catarina Dias, João Pedro e a Força Jovem Universal de Bauru. Muito obrigado por doarem sangue. Muita gente, cara, doou sangue essa semana. Valeu, galera, vocês salvaram vidas. Além da galera que doa sangue, temos a galera que doa cabelo. Galera do Scalp Solidário. Nessa semana, a Bruna Dalban, a Gabriela Rodrigues, o Raul Bertolo e a Carolina Targino. Boa! Arte dos fãs, temos aí o Azaghal Master of Puppets, por Emerson Marques. Muito maneiro, segurando o Ozob, olha aí. Muito legal, também temos RPG Cyberpunk. Unofficial Poster by... Jay. Olha aí, tá maneiro também. Muito bom. Valeu, galera. Bem legal. Jonathan Lima, analista de suporte e aplicações, 31 anos, São Paulo, SP. Este não é meu primeiro e-mail. Ao ouvir a história contada pelo Guga sobre ganhar uma caixa de chocolates enquanto todos à sua volta ganhavam brinquedos, lembrei de um momento nada doce da minha infância que envolveu também doloroso amigo secreto. Nas festividades do final do ano, a escola que eu estava promovia um amigo secreto entre as crianças e professores. Éramos mais ou menos 30 alunos com a idade média de 7 anos. Logo imagina-se que... Com a idade média... É, porque podia ter um cara de 8. Um de 14 e um de 1. Não sei. Logo, imagina-se que os presentes, escolha e pagamento dos mesmos provinham de nossos pais. Sim. No dia da brincadeira, estava eu com a minha caixa de chocolates para presentear um coleguinha de turma. E não era o Guga, só faltava ser. Corria tudo bem, até que fui chamado para frente para receber os presentes da mão de uma menina que tinha me tirado no sorteio. Eis que, para minha surpresa, o pacote não se parecia nada com uma caixa de chocolates, o que descobri ser comumente utilizado naquela ocasião. E exclamei: eita, brinquedo! Ah, ele achou que era só chocolate, era isso? E aí, de repente, veio uma coisa fora da curva, um brinquedo? Não sei. Fui pra minha cadeira e comecei a abrir o embrulho. Levou um tempo até entender o que raios era aquilo. Um Papai Noel que parecia ser feito de cera e era coberto de purpurina. Ai, Deus, que terror. Mais ou menos do tamanho da minha mão. De 7 anos de idade. Nossa, cara, tem coisas que no mundo são feitas só para o amigo oculto. Só. Não tem nenhuma utilidade, a não ser zoar alguém. Mas isso é do pai, dos pais que fazem isso. Que brinquedo, o Papai Noel de cera com purpurina. Foi quando eu identifiquei um pavio acima de seu gorro. Era uma vela. Eu ganhei uma vela. Ai, caraca, uma vela de amigo secreto. Minha família não tinha o hábito de fazer o amigo secreto. E aquele era, sim, meus amigos, o meu primeiro evento desse tipo. E eu ganhei uma vela. Podiam dar vela de presente? Que caralho alguém pensa quando compra uma vela pra presentear uma criança? Uma criança, caralho, de 7 anos. Que sacanagem esses pais, cara. A professora comoveu-se com o ocorrido e me deixou a caixa de chocolate que ela havia ganhado de um dos alunos, olha aí, professora. Minha mãe ficou putaça, mas usamos a vela no meu aniversário, que também ocorre no final do ano, olha aí. Desde então, tento evitar ao máximo esses momentos de presente randômicos nos grupos sociais em que eu estou inserido. Quando não tenho êxito, pelo menos tento expor ideias de bom senso na escolha ou uso de uma lista com alguns itens de preços variados e acessíveis como sugestões de presentes para cada um dos participantes. Lembre-se de uma coisa: não há tristeza no amigo secreto da Nerd Store. Compre o presente do seu amigo e peça o seu presente na Nerd Store que você vai ficar feliz, cara. Ricardo Highlander. Não é o nome dele. Pode ser. Será? Pode ser. Será que existe essa possibilidade? Ele tá suprimindo um da Silva aqui. Mas pode ser. Analista de sistemas, Novo Gama, Goiás. Olha aí. Recentemente tive um momento sublime que pode causar inveja a algumas pessoas. Ó. Oh. A portuguesa provavelmente é uma delas. Com puta esforço, exercícios, mudança de hábitos e broncas de nutricionistas e endocrinologistas, consegui perder peso nos últimos meses. Parabéns, cara. Pô, parabéns mesmo. Jovem Nerd Solidário. É, eu não conheço. Ele conseguiu, cara. Faltavam apenas 3 quilos para chegar no meu objetivo. Aê. Mas eu já estava quase 2 semanas estagnado. Quase sem perder nada. Essa parte é foda. Quando tu estagna. Essa parte é foda. Todas as partes são não foda. Não é quando você chuta o um balde. Todas as partes são fodas, cara. Não me vem com essa. Mas é que, cara, essa parte é não, foda. Mas você é um monstro de conta, tudo tá... bem. Não, porque eu já fiz 1000 dietas. E quando você tá perdendo peso, você tá, porra, tô perdendo peso, caralho, foda. Você tá motivado. Quando você fica estagnado, é uma merda, porque você tá se fudendo, fazendo dieta e você não tá perdendo peso mais. Não tá. Aí você chuta o balde. Numa tarde de tremendo desespero e ansiedade, caí em tentação e comi uma barra de chocolate. Meu Deus. Já pensava no esforço que teria fazer diante do estrago. Pesei-me na manhã seguinte e, surpresa, havia perdido 0,5 quilo. Calma, calma, mas tem que, o chocolate tem que assentar, não é assim? Cara, o chocolate tem que assentar, que ele fica flutuando dentro de você? Não. Assim, você come a barra de chocolate e ele fica flutuando. Comer 500 gramas de chocolate, você vai engordar 500 gramas. Não é isso. Não, sei lá. Bom, enfim. Em estado de choque, resolvi repetir a dose no dia seguinte. Esse é o problema. Ele teve a mensagem errada. Ah, posso comer uma barra de chocolate e perdi peso. Novamente perdi peso. Olha aí. Ainda que fosse cedo para qualquer conclusão, era impossível não curtir aquele momento doce e sublime. Ele achou que ele tinha hackeado a vida. Chocolate me ajudava a emagrecer. Não acredito. Claro que, cientificamente falando, mais testes são necessários. Uhum. E é o que eu estou fazendo. Uhum. Minha tese é que meu metabolismo, na presença de certa quantidade de chocolate, ou seja, açúcar, né? Porque você não está comendo chocolate 70%. Duvido, né? O organismo sai do modo econômico. Obviamente, o efeito diminui com a quantidade maior de chocolate. E eu devo manter o mesmo cuidado costumeiro com o restante da alimentação. Olha só. Consegui, enfim, chegar ao meu objetivo. Nossa. Com o chocolate. Como não preciso mais perder peso, tornei a dieta um pouco menos rígida. Mas não abro mão de um bom e velho chocolate. Ih, rapaz. E os testes continuam. Ele tá fazendo teste científico ele tá indo ao médico. Na casa dele. Ele tá indo ao médico, segundo ele. Parabéns, cara. Parabéns. Muita inveja. Sorte. É isso, ele deu sorte. Deu é sorte, isso. Cara. Parabéns. Aproveita. Se agarra. Se agarra nisso. Muito bem, nerds. Essa ideia foi do Felipe, tá? Não. O disclaimer é esse. Já que você decidiu falar isso na gravação, vou me defender na gravação. O senhor Alexandre Jovem Nerd pegou e falou: Felipe, você tem sugestões de temas para o Nerdcast Histórico? É. E eu virei, dentre as várias opções que eu dei, eu falei, tem uns 500 anos da Reforma Protestante. A escolha final não foi minha. 500 anos! 500 anos é uma boa data para se comemorar. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Mas ele falou, chama o Alex, que o Alex vai dar uma carteirada aqui. Ele vai ser o cara que vai ser excelente para esse podcast. Vai ser muito bom. E aí você, achou que não fosse suficiente, você católico que ficou puto, você ateu que achou que a gente não devia falar disso, nos comentários xingue o Alexandre. Coitado! Ele tá aqui pra isso. Tenho prazer em receber todo o ódio de vocês. É um homem santo. Tu sabe que isso não garante seu lugar no céu, né? Não, não é só por graça mesmo. Ah, o Dudu tá cheio. Opa! Ai. Puta que pariu! Puta que pariu! Só não dá pra dizer que o Dudu é um santo, porque, né, é protestante. Não, é verdade, olha aí. Mas olha só, justamente, vamos falar disso, não dá pra dizer que é santo porque é protestante, e isso define já uma diferença básica dos dogmas religiosos envolvidos. Mas a gente vai falar, lembrando, de história, e qual é o contexto histórico que a gente tem que colocar aqui antes de começar a falar de Martinho Lutero. Eu vou ter que começar então, pelo jeito, todo mundo tá... Essa deixa pro historiador de história geral, assim, depois eu entro mais... O texto histórico, você tá chegado ao fim da Idade Média, né? Aliás, já que fizeram um jabá do podcast do cara, quero fazer um jabá do meu blog também, que lá no meu blog tem um post, Jovem Nerd, com todos os nerdcasts históricos, que você pode entrar lá e começar a ver um por um desde o princípio da civilização. Então, quem quiser entrar lá e aprender, vou incluir esse post lá. Mas é fim da Idade Média, né? Quer roubar acesso ao entrar... Jovem Nerd, é isso? Claro. O acesso. Ah, beleza. Tô oferecendo acesso, né? Mas... Cliques. Aí você tem, obviamente, na Idade Média, você tinha aí, como a gente chama, o sistema feudal, né? Inclusive com... Gosto dessa banda. Qual? Sistema feudal. Nossa! Agora que eu entendi. Isso, filha da mãe, cara. A gente atrasou a gravação pra esperar ele. Exato. Pra esperar isso daí. Tão competindo por graça aí, ó. É, eu quero ir pro céu, maluco. Pode voar já, tem asa e tudo, pô. Vamos lá. E aos poucos, a Idade Média foi avançando, você começa a ter os poderes nacionais, né? Você começa a ter alguns pequenos estados que se fecharam, ficaram em em país e tudo mais, você começa a entrar na era dos príncipes, né? Que é a era do Renascimento, final da Idade Média e tudo mais, etc. E aí, na Idade Média, o poder papal, né? O poder da Igreja Católica, Apostólica Romana, era muito forte. E muitos reis estavam querendo também se afastar desse, não ficar tão presos a esse poder papal. E para isso, né? Isso que é interessante, porque a reforma, talvez, o Alex vai falar melhor do que eu, talvez já tivesse antes alguma, né? O próprio cisma da Igreja, 1054, se não me engano, foi um pouquinho antes, foi bem antes e tal. Mas agora você tinha um terreno fértil para que os estados, para que a política recebesse essas novas ideias, né? Porque agora cada país queria ter sua religião para não ficar dependendo do Papa, coisa que, né, antigamente não tinha uma unificação quase de países. Então, eu acho que isso talvez tenha, do escopo político, né, vocês vão falar melhor do que eu aí, talvez tenha sido fundamental para que, né, ganhasse terreno essas novas ideias, essa separação, reforma da Igreja Romana, né? A gente está falando de uma época que o poder político da Igreja Católica estava no seu auge, certo? Na Idade Média, um pouco Idade antes, média. Isso que eu estou dizendo. Sim. E aí agora começa a ter reis que começam a falar, peraí, estou ficando mais forte, por que que eu tenho que ficar me submetendo aí? Uhum. Né? Antigamente não tinha papo, né? O Vaticano era o poder mais forte do mundo ocidental. Mas agora a coisa começa a mudar. Então, se você é um rei, por que você vai querer ficar? Não, porque eu não posso ter a própria igreja e eu mesmo controlo tudo por aqui. Então essas ideias começaram a pipocar na cabeça de alguns monarcas e eu acho que talvez por isso tenham sido melhor aceites aí no final da Idade Média, né? Que a gente tá falando de 1400 e pouco, né? Que foi Lutero, foi isso, não é isso? 1517. A partir do 17. É isso aí. Antes do Alexander começar a aula dele, só uma observação, né? Que o Eduardo, ele falou, no fim da Idade Média, aí você já tem um cenário propício para a reforma. Uma das periodizações que alguns historiadores usam para encerrar a Idade Média, o marco que encerraria a Idade Média, é justamente a Reforma Luterana, né? Porque a Idade Média, ela é marcada basicamente por três fatores, né? Uma tentativa ou ideia de continuidade do Império Romano, um isolamento geográfico da Europa e um predomínio da fé católica na cultura, na mentalidade, nas ideias e também nas instituições. E aí você teria três marcos pro fim do período chamado Idade Média, porque Idade Média, né, é o que tá no meio, é uma coisa amorfa quase, o termo Idade Média. Aí no primeiro caso é a mais conhecida, né, que é a queda de Constantinopla, 1453. A segunda, né, o que encerra o isolamento geográfico da Europa são as grandes navegações, ou seja, um processo que não tem nada a ver com Constantinopla. E o terceiro, quando essa mentalidade homogênea vai ser desafiada, vem com Lutero em 1517. Então, em algumas perspectivas, as reformas de Lutero são que acabam com a Idade Média, o que marca o período de um início de uma coisa nova, do que a gente tinha. É, partindo de um ponto assim, da história das ideias, eu vou usar esse termo história das ideias para não falar de história de religião, coisa assim, a gente vai ver a partir de Ockham, surgimento da Via Moderna, que é uma escola de filosofia que vai quebrar um pouco com a filosofia tomista, bem presente aí na Idade Média. E essa nova via, essa chamada Via Moderna, começa então a desenvolver um pensamento um pouco mais diferenciado. E aí é que Lutero vai entrar dentro dessa pegada da Via Moderna, que vai ter, lógico, uma série de desdobramentos aí já antes de Lutero, porque uma galera já tinha falado, pô, isso aí tá errado na igreja, ou um carinha, Jan Hus, lá em Praga, começou a fazer barulho, dizer que tinha coisa errada, foi queimado lá em Constância. Caraca! Foi queimado. Aí tem John Wycliffe, na Inglaterra, que também sofreu martírio, e ele traduziu a Bíblia pro inglês, e tentou fazer um movimento próprio lá na Inglaterra. A gente teve uma série de monges escrevendo livrinhos e já questionando a coisa. Então você vê que houve já nos dois ou três séculos antes de Lutero uma série de pessoas manifestando inquietações com relação a diversos temas dentro da igreja. Não é assim que a teologia era uma coisa assim parada lá nos mosteiros e ninguém questionava nada, os caras faziam o que queriam. Mas desse questionamento partia de... Partia de gente de dentro, de né? Gente de dentro, exatamente. É, mas deixa eu falar uma parada, mas isso aí, o Alex já entrou na igreja, né? E eu só vou sair um pouco pra dizer o seguinte, não podemos esquecer também do Renascimento, né? Que era... Sem dúvida. Que você tá ali fora da igreja, o que foi o Renascimento? Já falou isso aqui. Mas vamos lá, você teve, bom, Idade Média e tudo, você teve a crise do século XIV, em que morreu uma galera, muita gente, foi um holocausto, né, na Europa, como você sabe, a peste, fome, as guerras, todas, morreu muita gente, mas olha só, como morreu muita gente, daqui a pouco começou a haver um período de prosperidade, porque você tinha mais comida, você tinha mais espaço para as pessoas, o que é muito louco, mas é verdade, é o ciclo da vida, né? E aí também você vê os pensadores em geral, com uma ideia, como o Tucano até gosta de falar, preconceituosa em relação à Idade Média, foi a Idade das Trevas, tudo, vamos trazer de volta, vamos resgatar aqueles valores clássicos, né? Que é aquela Grécia Antiga, né? Os Platão e Aristóteles e tudo mais. E esses caras eram filósofos natos. Então eles pensavam e tinham ideias muito diferentes, né? Ideias que a Igreja não queria falar muito durante a Idade Média. E aí você já tem essa abertura de pensamento na sociedade em geral, digamos assim. Eu acho que isso também teve um reflexo, né, no pensamento da Igreja, ou não, Alex? Ah, sem dúvida, Dudu. O seguinte, você fala do renascimento da filosofia, por exemplo, você pegar lá Tomás de Aquino, ele já vai trazer a filosofia aristotélica, que veio via muçulmanos de volta para a Europa, com a questão dos mouros lá na Espanha e tal. E aí teve traduções e textos originais gregos. Tomás de Aquino era argelino. Então, interessante. A filosofia, a teologia norte-africana é bem importante para todo o período da Idade Média, né? Não, eu li um livro uma vez chamado Uma História dos Povos Árabes. Excelente livro. E nesse livro fala um pouco do Oriente Médio antes do Islã também. E naquele... Isso é muito maneiro, cara. Parece coisa de livro uma noite. Como é que esses textos todos gregos, né? Eles sobreviveram, como você bem falou, sobreviveram no Oriente, através da Arábia, tal, aquelas coisas. Porque os caras tinham uma cultura de você procurar um mestre. O cara viajava o deserto inteiro para chegar até um mestre. E aí ele aprendia e guardava aqueles segredos todos. Então esses textos todos, e muitos deles, como você falou, incrível, sobreviveram no Oriente, cara. Até mesmo, né, no Oriente mais médio e tudo. E como você falou bem, isso é muito maneiro, cara. Por um pouco não podia ter se perdido esse reconhecimento. Voltou através dos árabes, que na época eram top, né, cara? Os caras eram top de medicina. Sim. Puta, os caras melhores médicos do mundo, né, cara? Filósofos. Era berço de muito pensamento científico, né? Os árabes antigos. E esse todo esse renascimento, pensamento filosófico na Europa aí, trouxe como consequência mais pra frente, com o humanismo, com o renascimento, a ideia da volta às fontes, né? Já que na filosofia a volta às fontes já estava acontecendo há uns 2 ou 3 séculos, voltar para Aristóteles, voltar para Platão, olhar de novo os clássicos, etc e tal. Lutero usa muitas vezes a expressão ad fontes, né? Ele fala, vamos voltar para as fontes. E em termos de teologia, a fonte primária da teologia seria então a Bíblia. Mas seria então a fonte essencial de toda a teologia cristã. E aí é que, é lógico, não é ele o primeiro. Não dá pra dizer assim, o cara inventou, ele levantou de manhã cedo e disse, pô, ninguém lê a Bíblia aqui, vamos ler aqui. A galera tava lendo, tava começando a ter um movimento. Como já citei aqui, Wycliffe ou Hus na Boêmia. Então a galera tava se movimentando. Mas acho que Lutero talvez pegou um momento mais propício pra lançar suas ideias. Você tá mencionando isso de voltar às origens, voltar à Bíblia. Era porque a instituição tinha criado seu próprio dogma com muitas coisas que não estavam necessariamente lá, nas escrituras sagradas, certo? Como certo. O ápice de toda a reforma, pelo menos é o que a gente sabe aqui, o que eu sei como leigo, que era a venda de indulgências, a comercialização de indulgências. Certo, mas assim, a começar pelo cânone, né? Porque o cânone é os textos que a Igreja escolheu para considerar canônicos. Uhum. Existem os textos apócrifos. Apócrifos, uhum. Né? Mas a reforma protestante leva em conta algum texto apócrifo ou não? Olha só, Lutero considerava que os textos, os mesmos que a Igreja Católica atual lê como Bíblia, com acréscimos do Antigo Testamento, sim. Ele considerava todos eles úteis para o ensino. Ele fazia uma diferença entre os textos que tinham original, vamos dizer, tinha um texto hebraico por trás, e textos que não havia mais não era mais possível uma reconstrução no hebraico. Eu só teria, então, uma tradução grega ou uma tradução latina. A versão mais antiga possível, né? Que ele exatamente. Então, esses textos que ele não conseguia recorrer ao hebraico, no Antigo Testamento, ele colocou eles de forma separada e disse, esses aqui são bons, o conteúdo deles é legal, mas eu acho que, assim, não é tão autoridade. E os outros, que seriam os mesmos textos que os judeus utilizam na Tanakh deles, na Bíblia deles, são esses os mesmos textos que, então, Lutero diz, esses aqui eu tenho certeza, os outros eu tô meio na dúvida. Então, a diferença, basicamente, entre luteranos e demais protestantes é que luteranos consideram os textos que a Igreja Católica considera como plenamente inspirados, sagrados, etc., com o nome de deuterocanônicos. Luteranos consideram eles como úteis para o ensino. Mas você tem como citar alguns outros dogmas que eram parte da Igreja Católica que Lutero considerava algo que, bom, isso não está na fonte. O celibato, ele queria ir pra galera. Da indulgência, né? Então, os santos, por exemplo. Tem uma série de controvérsias aí. Primeiro, o que é a Igreja Católica? Já começa por aí. Não existe um monolito chamado Igreja Católica na época de Lutero, em termos dogmáticos aqui falando, né? O que a gente tem é uma série de pensamentos você for falar só sobre como uma pessoa chega ao céu, qual é a forma de salvação, já teria umas 5 respostas na época de Lutero. Uhum. Todas elas possíveis. Institucionalizadas pela Igreja Católica ou não? Permitidas pela Igreja Católica. Ah, tá. Institucionalizadas, a gente vai ter os concílios que vão mais ou menos institucionalizar, e aí Lutero até faz uma crítica a eles, que diz que eles se contradizem, um ensina uma coisa, ensina outra. Então esse período vai questionar isso. Uhum. E o questionamento de Lutero vai também nesse sentido. Dá clareza pra nós, afinal de contas. Se um concílio diz A e outro diz B, qual tá certo? E aí então é que ele diz, ó, então é a escritura que vai decidir se A ou B tá certo ou tá errado, né? E é lógico que é também uma questão de interpretação, né? Cada um de nós pegar um versículo da Bíblia e disser o que entende, o que compreende dele, vai sair, sei lá, 6 igrejas daqui, né? Então... Natural, né? É um processo de interpretação. Sim, sim. Bom, pegando outros dogmas a não ser aquele já tão conhecido da questão das indulgências, você falou dos santos, né, jovem nerd? Seguinte, Lutero compreendia o papel dos santos dentro da devoção. Ele, por exemplo, quando ele decidiu ser monge, ele tava lá no caminho, voltando pra casa dele, e ele então teve uma tempestade com raios, etc e tal, ele se escondeu lá debaixo de uma árvore, fez uma prece a Santa Ana, que era a santa... Ele fez só o que não deveria ter feito, né? Se esconder debaixo de uma árvore. Uma árvore. E aí fez a prece pra Santa Ana e se comprometeu então em estudar teologia, em se tornar monge, né? Uhum. Caso ela o salvasse. Era pra ele ter tirado a família da miséria, né? É, pois é. Levando ele pra universidade, porque o pai dele trabalhava em mina, né? Acho que era gerencial a mina. É interessante isso, porque é um desenvolvimento da burguesia alemã, né? Desse período, aí, se for ver, né? O avô dele era agricultor, o pai dele se casou com uma mulher de uma família que já tinha posses, uhum. Ele trabalha pesado como mineiro e ele diz, ó, meus filhos, eu quero colocar eles agora na classe superior, então paga pro Martinho, no caso um dos filhos, ir lá estudar direito, né, pra deixar de ser aí um cara que tem que meter a mão na sujeira todo dia, uhum. E realmente trazer alguma coisa de fama pro nome da família, né. Caramba! E aí tem essa tempestade, ele desiste da universidade. Ele desiste do direito e ele já tinha esse bacalhauros de artes, né? Esse bacharelado em artes, digamos assim. E ele vai, então, pra... Tocava alaúde, né? Não, ele tocava mesmo. Era um bardo, olha aí. Não. Na segunda edição do AD&D, o clérigo tem proficiência em instrumentos musicais. Até por causa olha aí. Tava encaminhado. Não, isso aí é verdade mesmo. Música fazia parte mesmo da formação básica do pessoal. O apelido dele já era filósofo, né? Ô, louco. Muita gente acha que Lutero não tinha conhecimento filosófico, né? Mas ele tratava Aristóteles a partir do original, cara. Ele não era um rapaz bobinho ali que não tava sabendo o que falava, né? Dá pra ver que ele tem todo um conhecimento de filosofia que serve de base pra ele criticar a galera, né? Não é assim isso que ele inventa a cabeça. Isso me lembra uma coisa que eu tenho em comum com o Lutero, porque eu também larguei o direito. Olha aí. Mas agora é também. Larguei. É. Pois é. Todo mundo largou como eu. Larguei engenharia e, pois é, me tornar monge moderno. Então, voltando aí à questão dos santos, como é que Lutero faz a crítica dele, já que ele vem desse contexto? Ele percebe, primeiro, que na Bíblia não há, assim, uma veneração a pessoas específicas, né? Uhum. Então, ele coloca a questão do mandamento, o primeiro mandamento, que é, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E aí, o segundo mandamento sobre a questão da adoração de imagens, e aí ele vai dizer, pô, peraí, mas e o que a gente faz com toda essa arte, com toda essa devoção que existe aqui aos santos? Então, deixa eu te perguntar, você como teólogo, é a melhor pessoa pra responder isso. E é uma pergunta legítima, juro, não é provocativa nem nada. É uma pergunta, uma dúvida. Os santos não são uma forma disfarçada de politeísmo? Porque as pessoas já... Mas já me perguntou isso no Nerdcast Batalha do Apocalipse. Mas aí você é o Dudu. Você é... Eu acho que depois vai me culpar pelas polêmicas. Eu tô legitimamente perguntando, então. O culto a Maria e o culto aos santos, ele substitui de maneira tipificada o culto aos heróis do Império Romano. Uhum. A gente lembrar, depois de Constantino e mais tarde com Teodósio, a oficialização da Igreja Romana, não da Igreja Oriental, da Igreja Romana como religião oficial do Império, a gente vai ter uma forma bem específica de cristianismo, que é o cristianismo romano, se tornando padrão para todo o Império. Uhum. A devoção de Maria, por exemplo, é muito mais forte nesse período no Egito do que em Roma. Você percebe perceber porque a religião egípcia tem uma visão do feminino mais positiva do que a romana. Embora a romana também tenha, né? Os gregos e romanos também tinham deusas, né? Mas os egípcios tinham questão de deusa-mãe um pouco mais presente. Agora os católicos vão querer me matar de vez, né? Não, é porque, sabe por quê? Porque eu vi num documentário que na Itália fizeram uma pesquisa pra quem você reza, né? Quando você precisa de alguma coisa e tal. Jesus estava em quarto lugar. Eu diria assim, eu vejo isso de um ponto de vista antropológico. É muito mais fácil você se identificar com alguém que parece mais perto, mais próximo de você. Se você fala, vou orar pra Deus. Ah, Deus é lá longe, caraca, quem que é esse cara? Deu uma explicação também. O Ringo Starr tinha mais cartas do que o Paul e o John Lennon juntos. Sério? Mas aí é por causa do tamanho do nariz, né? Não, é porque as groupies, elas achavam que tinham mais chance com ele. Caraca, que engraçado isso, cara. É, mas é um fenômeno antropológico mesmo, né? Você acha que você tem mais chance. Lógico que é uma brincadeira, mas assim, o motivo é mais ou menos parecido, sei lá. Então, voltando ao Jabá, é uma questão de identificação, né? Só fazendo um... Voltando ao Jabá aqui, como a gente falou então, naquele Netcast antigo, os próprios judeus, a ideia dos anjos começou durante o exílio na Babilônia, que os judeus estavam lá achando que Deus estava muito distante deles, e na Babilônia eles tinham aquelas figuras aladas, que são Xedus, né? E aí eles começaram a imaginar, pô, uma criatura alada, mas um Guazagal até brincou na época, o despachante, que vai fazer a ponte, né? É. Criou ali um meio termo pra fazer a coisa, né? E o Santos seria o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema, é muito parecido, o mesmo esquema, você há uma cristianização de elementos presentes na religiosidade popular, é bem isso. Não, e aí o que Lutero vai fazer é uma crítica a partir da escritura, dizendo, pô, eu não vejo fundamento na escritura para esse tipo de devoção, ou a gente vai acabar com tudo aquilo que não está explicitamente dito para ser feito. É corajoso fazer uma afirmação dessa nessa época, né? Exatamente, é corajoso, né? Ainda mais olhando para a devoção pessoal das pessoas, né? A maioria todo mundo tinha um santo em casa, né? Como é que você vai lidar com isso agora? Chega o padre e diz lá, joga fora. E o santo também tem aquela coisa da especialização, né? Eu não tô falando, mas eu tô falando sério, parece que é brincadeira. Não, é verdade, mas quando você, por exemplo, Jovem Nerd, você que é um capitalista nato, você quer comprar uma televisão, você prefere ir numa loja que só tem TV ou você prefere ir num, sei lá, no outlet que tem de tudo? Não, loja que só tem TV. Só tem TV, exatamente, Jovem Nerd. Então essa é a ideia dos deuses, inclusive, no politeísmo. Né? Você vai rezar, pô, esse santo aqui, ele é bom pra casamento inteiro. Pô, vou nele, meu compadre. Vai nele, que essa é a especialidade dele, essa né? é a especialidade. Exato. E era assim com os deuses, como você falou, os deuses pagãos, os deuses romanos, um profusão de deuses, e também Roma importasse os deuses todos, né? Como você falou aí da Nossa Senhora, era uma herança da Isis, que também é assim, o culto, não a Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora, muito importado no modelo, o culto a Isis, que é uma deusa egípcia, que era extremamente cultuada no Império Romano, na época da cristianização do Império. Então também usou aquele modelo, o filho dela, o menino Jesus, e teu nome, como é que é? Quando você faz sincretismo. Muito obrigado, obrigado. Mas, Dudu, tem essa parada da especialização, mas eu, por exemplo, peço tudo pra São Longuinho. Não, cara, São Longuinho é só pra quando você perde as coisas. Não, mas eu acho que ele cobra barato, é só 3 pulinhos, tá ligado? Os docena, é um monte de coisa, tá ligado? São Longuinho é um cara, eu sou muito zoado hoje em dia, malandro, era, pô, irado, o cara que usou a lança do destino, é Longino, não é isso? Longinos. Foi ele que matou Jesus. Então, Não. Falei merda. Ele só tava verificando. Ah, o São Longuinho é o cara da lança? É o cara da lança. Não, pera, na verdade... Olha, o cara de cama. Mas tem uma arma, artefato foda, pai. Não, pera aí, rapidão. O nome dele, na verdade, ninguém sabe, não era Longinus. Longinus é o nome da lança. Ah, é? E aí... Mas é o santo da lança. E aí, segundo diz a tradição, ele era meio cegueta. Agora, eu não sei por que um legionário cegueta estava ali naquele momento tão importante, mas... Ele era cegueta. E aí, quando ele espetou Jesus, saiu sangue. O sangue foi nos olhos dele. Água. Água? Saiu água? Água misturada com sangue, né? Ah. São os líquidos, né? E curou os olhos, a vista dele. E aí, por isso que ele tem essa vista aguçada aí, maluco. Enxerga tudo. Visão do Superman. Por isso que ele acha as coisas. Olha, tudo faz sentido agora. Nossa. Tem uma aspira muito maluca. Eu tava lendo o comentário de Gênesis de Lutero e ele disse que Adão tinha visão tipo raio-x, cara. Caraca. Então, a galera nessas épocas, eles piravam um pouco, assim, nessas coisas meio metafísicas, assim. Por isso que ele sabia da costela, ele dava uma olhada, opa, tá faltando uma. Exatamente, por aí mesmo. Caraca, que loucura. A gente, na verdade, o objetivo desse papo todo era a gente determinar quais eram os santos, entre outras coisas, mas que eram dogmas que foram questionados por Lutero e outras pessoas antes dele e tal. Mas que deram mais ou menos isso que deu origem a esse pensamento de cisão. Gente, olha só, tá errado isso aí, basicamente. É, o pensamento de cisão, ele vai vir mais tarde, sabe? Ah, é mais tarde. É sim, porque se você pegar Lutero no período de 1515 a 1517, ele vai ter, é um período de desenvolvimento das ideias dele, ele vai ter vários escritos já questionando, e o de 17 é bem importante, as 95 teses, porque ela vai trazer essa questão das indulgências, né? Essa crítica a uma prática específica de fazer, vamos dizer assim, o cara, o monge vinha lá, botava uma banqueta na praça, ia lá e vinha com aquela frase típica, né? Ah, assim que o dinheiro cair no fundo da caixa, a alma pula pro céu, etc. Né? E aí essa venda meio inescrupulosa das indulgências, que também precisa ser explicado o que é essa indulgência aí. Ela não é exatamente perdão dos pecados. Não era. Não. Indulgência é o seguinte, existem pecados, ou vamos dizer assim, erros considerados que você precisa ser disciplinado. Vamos supor, você então, não foi... Pecados venais, né, que chamam. Tem um pouco a ver isso aí, mas vamos dizer assim, ó, você cometeu uma série, você começa todo dia uma série de cagados aí na vida, né? E aí você vai lá pro padre... Aí, Tucano, foi pra você. Eu mais do que o normal. Depende do que você come também, né? Então, aí você vai pro padre lá e confessa pra ele isso aí que você fez de errado. Uhum. Aí o padre vai lá e aquela que a gente já conhece, tradicional, aí, reza 10 Pai Nosso, 2 Ave Maria, certo, né? Tá perdoado. Isso. Então você vai adiante. Então esse faça uma oração, faça isso, faça aquilo, ele tem um papel pedagógico. É dizer, olha, quando você faz coisas erradas, eu coloco pra você uma disciplina pra que você, todas as vezes que estiver a ponto de cometer um erro, você, puxa, mas vale a pena? É certo? Será que eu não devia fazer diferente? Então, uhum. ela tinha esse caráter pedagógico. Mas, de qualquer forma, você tinha que ir ao padre. Você não pode se auto-indultar, né? Não. Você não pode se auto-imputar. É, eu fiz uma merda, então vou já rezar aqui três rosários e tal. Esse direto, não. Existia esse sacramento da penitência, ainda existe na Igreja Católica, quando você vai lá e confessa e recebe perdão. Essas penas eclesiásticas, no caso, né, essas que o padre manda o cara fazer uma coisa, elas poderiam ser perdoadas. Digamos, você não precisa fazer elas. Isso acontece ainda hoje... Ué, não precisa? Olha só, vamos supor que... Pagar. Ah, se você pagar! Se você foi um cara meio ruim, assim, e foi várias vezes lá no confessionário e você não fez aquilo que o padre falou pra você fazer. Certo. Então, de vez em quando, acontecem as chamadas indulgências papais, que é o quê? O Papa vai lá numa missa e diz, ó, pessoal, tá todo mundo liberado, eu perdoo todo mundo aqui que não obedeceu, que não fez direito as coisas, vamos começar tudo do zero, partir mas... 1º de janeiro, vamos zerar a conta aqui, galera. Coisa leve, né? Mas até o momento ali, aquele momento, né? Dali pra frente, não. Dali pra frente, não. É um perdão retroativo, de uma pra trás, isso, né? De coisas que já passaram, né? Ok. Pra trás, não pra frente. O cara botou feijão primeiro que o arroz. Isso, exatamente. É tipo quando o clube tá com muito sócio endividado, eles fazem programa de anistia. Ah. Todo mundo paga a mensalidade, é isso. Exatamente. Aí, no caso, assim, não havia necessidade de pagar, porque eles haviam a seguinte ideia. Bom, o Papa tem, tipo, uma super caixa, que eles chamavam de méritos dos santos e de Jesus. Vamos, tudo que os santos e que Jesus fez de bom, estaria numa caixa imaginária. E uma vez por ano, sei lá, o Papa ia lá nessa caixa e tirava dali de dentro méritos, ou seja, coisas boas, e jogava pra igreja e dizia, ó, tão perdoado porque, tipo, já teve gente aqui que fez, pagou por vocês. Então tá tudo certo. A partir de agora, se comportem, tá? Uhum. O problema que aconteceu é que nesse período houve, ao invés de uma indulgência gratuita, uma indulgência paga, né? Essa galera pagava, e pagava não só por si, mas pagava pelos outros. E aí houve uma série de problemas. Tipo, você chegava lá e perguntava assim, ah, eu quero comprar uma indulgência pra mim, outro pro meu vovozinho que faleceu, outro pra vovozinha e tal, e coisa, né? E daí ele ia mais ou menos pela tua cara, né? Tipo, se tu viesse lá meio assim com uma uma roupa meio de mal, melhorzinha assim, aí ué, custa mais caro. Se tiver meio pobrezinho ali, duas moedinhas, tá bom. Já ia rapar o saco de moeda do cara, né? Uhum. E assim que funcionava. E é contra isso que Lutero se indigna, né? Essa venda era tipo no crédito de Jesus e dos santos, é isso? Isso, isso, exatamente. Caraca. E Lutero vai dizer, então, que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. Aí é que ele vai colocar a grande diferença, é dizer que é tudo de graça, você não precisa pagar por nada. Uhum. Tudo de graça. Se eles já fizeram por você, então, no caso, se Jesus já fez por ti, pra que você vai ficar pagando de novo? Qual a razão de pagar por uma coisa que já é de graça? E esse questionamento é que vai cair tão bem aos ouvidos do povo, logicamente também dos príncipes e tudo mais, que o dinheiro não precisaria mais sair da conta deles pra Roma, pra pagar a construção da catedral lá em Roma, que essa era também uma razão importante, né? Lembrando que o Papa havia feito um grande empréstimo dos banqueiros Fugger de Augsburg para pagar a construção da Basílica de São Pedro, aquela magnífica lá no Vaticano, né? Sim. E para pagar isso daí, para pagar o empréstimo, essas indulgências serviam muito bem. Mas eles ganhavam muita grana com isso? Ou era muita só grana? Muita grana. Muita grana. Muita grana. Caraca. Não, e também não esquecer de, você falou aí os príncipes e tal, e também os burgueses, né? Eu acho também, né? Com certeza, né? Porque você tá falando de dogmas, Alexandre, e aí o Alex vai não me corrigir se eu estiver errado, talvez esteja, que um dos dogmas também era essa coisa de que a Igreja Católica condenava o lucro, né? Dos outros, né? Não, de qualquer cristão, em tese. Uhum. Isso era o que era falado, sei lá como é que funcionava. Obviamente que tinha corrupção, mas eu digo, veio numa de não, você não tem nada demais você ter o teu lucro, sei lá, o teu empreendimento, sei lá, na empresa na época, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum, uhum. E eu acho que isso talvez tenha caído bem até para essa nova burguesia europeia, especialmente alemã. Tem uma questão da ética do trabalho, não só de Lutero, mas Calvino, acho que foi alguém que falou mais sobre isso, né? E até é uma tese do Max Weber, né? Do espírito do protestantismo. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Exato. Então, de relacionar essa mudança de posição com relação aos lucros com o progresso ou o florescimento do capitalismo. Porque você vai ter uma dimensão moral, que as pessoas não vão se sentir culpadas de estar fazendo aquilo. E você vai ter uma dimensão social, né? Que é a sociedade não vai mais ver aquilo com maus olhos. Ela vai ver aquilo como normal. E ainda mais um detalhe, que é bem importante dentro da doutrina calvinista, é de que se você progride na vida, se a tua família é grande, você tem uma casa boa e você pode fazer o bem para as pessoas na sua volta, etc e tal, isso é uma demonstração de que você é uma pessoa salva, né? Então uhum. A pessoa não só vai na igreja, mas ela também tem uma vida bacana e tal, e as coisas vão bem pra ele. Tipo, o cara que vai pra frente, o cara que progride é um cara de fé. Uhum. Então isso tinha essa visão e isso aí colabora bastante, né? É uma visão social econômica que é interessante pra uma nova classe que vem surgindo, é isso? Exato, mas eu creio que essa visão teológica, ela vem muito próxima dos acontecimentos, né? Desse mercantilismo, dessa burguesia. Eu acho que eles é que estão fazendo essa questão, essa pergunta, e os reformadores estão respondendo, porque se eu pegar texto de Lutero sobre usura, né? Sobre o empréstimo de dinheiro a juros, Lutero não tá assim, ah, hoje vou escrever sobre juros. Ah, que legal. A galera tava perguntando pra ele, ó, juro, é certo ou é errado? Uhum. E aí, por exemplo, Lutero ainda vai ficar numa posição meio Tomás de Aquino. Olha, até tantos por cento é aceitável. Dali pra frente, acho que já é pecaminoso. É filho da putagem. Né? É filho da putagem. É, exato. Seu Lutero, se eu cobrar 5%, tá bom, meu filho? Se eu cobrar aqui, é um filho da puta. Meu pai. É mais ou menos por aí. Nesse aspecto econômico da reforma, tem algo que é, tem um contexto que é bastante importante de lembrar, que o Alexandre até mencionou de leve com a questão da construção da Basílica, que era o seguinte, a Itália, como o Edu mencionou anteriormente, né, a questão do Renascimento, a Itália, né, final do século XV e início do século XVI, era a região mais rica da Europa, né, Portugal e a Espanha ainda não tinham chegado nesse ponto. Então, você tinha ali um centro de poder temporal, poder político e também um centro financeiro muito grande na Itália. E o dinheiro das indulgências, você ter ali um fluxo de capital que ia para a Itália, contribuía com uma rivalidade econômica com as outras regiões, porque a Itália era rica, especialmente porque a Itália era uma região muito mercantil. A Alemanha era uma região rural, cuja atividade mercantil era mais focada ao norte, né, ali a região do Báltico, Mar do Norte, Liga Hanseática e tudo mais. Então, também tinha uma espécie assim, de disputa fiscal, disputa econômica entre as regiões pobres da Alemanha e a Itália, e era um cenário um pouco do tipo, olha, a Itália já é rica, fica? Pra que que a gente tem que mandar mais dinheiro pra lá? Né? Você não quer mandar dinheiro pra outro lugar nunca, mas nesse caso ainda era, olha, a Itália é rica, a Alemanha é pobre, a gente tem que ficar mandando dinheiro pra lá em troca da bênção dos santos, né, enfim, o que for. Então você tinha um cenário de rivalidade, de disputa econômica também bastante acentuado, e a partir do momento que o centro da Alemanha, o centro da Europa passa a viver uma revitalização econômica, um pequeno processo industrializador, na qual a imprensa, né, do Gutenberg é um grande exemplo. Foi importante pra caramba, pode falar até mais pra frente, né? Sim, e aí vai ser um grande incentivo pra esse dinheiro, digamos assim, pras pessoas quererem manter o seu dinheiro na Alemanha, pra você investir, né, nessa economia crescente, porque você ficar mandando ele pra Itália vai servir pra quê? Pra fazer uma igreja gigante pra ser investido no comércio. E aí, aproveitando, fazendo um, né, como diz o Eduardo, um jabá, tem um programa do Biblecast sobre esse cenário histórico, essa rivalidade entre Papa e Lutero, que eu participei, inclusive, que a gente comenta um pouco disso, desse cenário econômico. Bacana da história, só fechando o ciclo, como o Jovem Nerd insiste em dizer que esse é um Nerdcast histórico, olha só, bota. O legal da história, cara, isso que é fascinante, sempre falo isso em todos os Nerdcasts, vou voltar a falar sempre, fascinante da história é isso. Cara, não é uma parada só, né? É você tá entendendo aí a questão social, as indulgências, como ele falou aí, que é uma questão social também, porque o nego, obviamente, percebia aquilo como uma certa corrupção da igreja. Você tem a questão política que eu falei no início, que é dos príncipes e tal, se emanciparem em relação ao Papa, tem a questão econômica, que dos burgueses e tudo mais, que o Felipe acabou de falar, e aí você fecha o pacote, e aí quando vem alguém que, como o Alex falou, que já deveria ter vindo pessoas, estava no pensamento, mas quando vem alguém que nesse momento, na hora, lugar certo, puta, aí faz essa luz, pra fazer, ó, ficou maneiro, hein? Faz essa luz. É, lógico, e os textos teológicos vão ser usados como mola propulsora, como motivação pra uma série de modificações. Tem um texto de Lutero que é A Nobreza Cristã da Nação Alemã, onde ele faz uma série de propostas práticas de reforma da igreja e da sociedade, e onde ele fala especificamente sobre o problema de se enviar divisas para Roma. E esse texto é lógico que príncipes, burgueses, todo mundo vai colocar o texto debaixo do braço e vai dizer, olha aqui, ó, para que mandar dinheiro para Roma? Nós temos aqui a nossa carta de alforria dessa galera aqui. Vamos se separar disso aí tudo. Essas ideias eram de reforma na igreja, a princípio, ou de cisão e criação de uma outra forma de igreja já? Não, a princípio não há uma ideia de formação de igreja, de uma instituição eclesiástica à parte de Roma. Uhum. Até Worms, a dieta de Worms, onde Lutero vai ter que responder perante o imperador Carlos V, se ele renega as obras que ele escreveu. Tá. E nessa dieta ele vai dizer, olha, esses livros aqui, ele faz tipo uma separação, esses aqui eu não posso abrir mão. Esses aqui a gente pode conversar. E aí, nesse momento, é que começa uma cisão, porque Lutero, depois dessa dieta de Worms, ele é declarado proscrito, né? É, tipo, quem quiser matar, pode matar. É isso que eu ia perguntar. Como é que ele sobreviveu a isso tudo? Ele tinha um príncipe que era parça dele, que era o proprietário, digamos assim, da Universidade de Wittenberg, que acolheu ele em Felipe, um castelo, né? Esse Felipe de Hesse, Felipe de Hesse é um deles, e o outro é um dos duques da Saxônia. A Saxônia estava dividida nessa época. Tinha dois ou três. Não sei se era o Alberto ou era o irmão dele. É o que é interpretado pelo Peter Ustinov naquele filme ruim do Ralph Fiennes. Qual é o filme? É o Lutero. Lutero. E o Peter Ustinov é aquele do Espartaco, que salva a esposa do Espartaco. Quanto à divisão ou não, as 95 teses, na verdade, não foram feitas como uma afronta, e sim como uma proposta de debate, né? É o que se chamava, debate sobre o valor das indulgências. Se chamava o texto, que conta-se a lenda, foi pregado, né, na igreja do castelo de Wittenberg, eu acho que não foi. Ou se foi, não foi Lutero que pregou lá. E esse texto foi, na verdade, enviado por correspondência pro arcebispo. Né? Viralizou. Foi enviado por correspondência pro cardeal lá que estava em Mainz, né, o bispo de Mainz, que seria, digamos, o responsável por aquela região, com o objetivo, então, de fazer um debate acadêmico sobre o assunto. Elas foram escritas em latim, elas não foram escritas em alemão. Nesse dia em que ele abriu a correspondência e leu, ouviu-se um eco pelos halls da igreja. Eita! Tipo isso. Mas a reação, qual foi a reação imediata disso? A reação, é, bom... Os outros monges ficaram em volta. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. O que acontece é que vai ter a tradução pro alemão do texto, uhum, e a viralização dele em panfletos. O que acontecia na época é... O povo não gostava de textão. O pessoal ainda não gosta, né? Nunca gostou. Então existia uma galera que fazia panfleto. Era basicamente o quê? Uma imagem, tipo, Lutero fiando o Papa num espeto e assando, sei lá. Umas coisas loucas assim. Lutero fez o primeiro textão, rapaz. Paz! Temos que conversar sobre indulgência. Ele não foi só isso, ele lacrou. Lacrou foda. Que merda. Eu acho assim, quem me conhece sabe que eu não falo sobre isso muito. Mas, ele ainda mandou, eu sou padre, eu tenho lugar de fala pra falar. Caraca. Então tinha essa galera que daí fazia, digamos, o simplificadão aí, né? O post com uma imagem e o texto curso. E aí compartilhava, né? Exatamente. E tinha galera que fazia música a respeito disso. Poema e tal e coisa. E aí ia pra taberna, né? Claro, a galera ia tomar uma cerveja lá e cantar a musiquinha. É, Lutero mandou o Papa. Paródia sempre deu certo. Paródia dá muito view. Caraca. Mas assim, zoeiras à parte, só queria dizer da importância da imprensa, então, né? Da prensa. Claro, sem da dúvida. Da prensa e da imprensa, né? Exatamente. É, por isso a cidade de Nuremberg, que é aqui do meu lado aqui, é tão fundamental para a reforma, porque ali havia um centro de imprensa muito grande e vários pequenos escritores, poetas ali da cidade fizeram fama e riqueza fazendo esses panfletos aí, né? Uhum. Fazendo impulsionamento no Facebook da época, né? Chamava Gutenberg. As primeiras reações por parte da igreja vão ser chamar pra conversar, etc e tal, né? Não vai haver, assim, uma reação mais forte no princípio. Só que Lutero não para por aí, em 17, e em 20 e 21, ele escreve uma série de textos realmente botando fogo na igreja, né? Aí com propostas de reforma bem concretas. Virou colunista da Veja, virou colunista da Veja. É verdade que quando saiu as 95 teses, que não tava ainda viralizando, porque naquela época demorava um pouquinho mais pra viralizar, uns 2 meses. Claro. É, o Papa falou, não, é só um bêbado alemão. Quando ele ficar sóbrio, ele vai voltar. É, mais ou menos por aí. O pessoal não botou fé mesmo. O pessoal, ah, isso aí não vai dar nada. Tanto que de 17 a 20 são 3 anos que se passaram até que Lutero realmente começou com textos mais pesados contra a igreja. Bem coisa de hater, né? Ela tava provocando. Exato, bem queria chamar atenção. Aí, nessa época ele já tava lá no Felipe lá ou ainda tava... Não. É só depois de 21. Só depois de 21 é que ele vai pro esse exílio. Entendi. Dele aí. Ao escrever esses novos textos aí, a gente tem esse A Nobreza Cristã da Nação Alemã, a gente tem Da Liberdade Cristã, que Lutero, no Da Liberdade Cristã, de 1521, ele ainda acreditava que o Papa poderia mudar de opinião. Entendi. Porque ele escreve o texto dele e manda uma carta junto para o Papa, pedindo para que ele considerasse o teor daquele escrito dele, uhum, e olhasse sob uma nova perspectiva pro movimento, né? Porque Lutero queria o melhor pra igreja e as modificações traiu bem pra todo mundo, etc e tal. E esse livro vai com essa perspectiva. Mas com... Se na época o Papa fosse o Francisquinho, poderia até, eu até, né, acreditava que ia rolar, mas... Agora, 2017 tá fazendo 500 anos da primeira manifestação dele, é isso? Isso. Qual o escrito exatamente? Dessas 95 teses, que é esse texto, vamos dizer assim, fundante do movimento. Né? Mas e aí, agora a gente já tá em 1521. É, em 21, aí logo em seguida os textos de 21 vai ter todo esse problema com a igreja, né? E com, de certa forma, com o império. Vai ter essa dieta de Worms, onde ele vai ser declarado proscrito. E nesse tempo que ele passa no castelo de Wartburg, sob a tutela aí dos príncipes que apoiavam ele, ele vai traduzir o Novo Testamento, do grego pro alemão. Essa tradução tem, primeiro, a importância de voltar às fontes. Lutero aqui recorre ao trabalho do Erasmo de Roterdã, que é um da época grande humanista do período. Erasmo de Roterdã havia produzido uma edição crítica do Novo Testamento. O que significa isso? Ele pegou manuscritos gregos que ele encontrou, os mais antigos possíveis, juntou eles todos e tentou analisar quais textos, então, seriam mais originais possíveis numa reconstrução histórica. E esse texto, Erasmo de Roterdã, que Lutero tomou como base para sua tradução. Então, você tem aqui um forte trabalho humanista do Erasmo. Você tem o Lutero olhando para a perspectiva do povo, né? Eu quero que o povo leia isso aqui que eu estou traduzindo. E vai ter, indiretamente, digamos assim, a criação de um idioma alemão padrão. Isso também vai ser um fator linguístico importante para que a reforma vá adiante. Se pensar que o alemão, ele é diferente do português na ideia de que esses dialetos do alemão são muitas vezes incompreensíveis entre si. Até hoje, né? Você mora na Alemanha, até você sabe. Até hoje, né? Sim. Eu moro aqui, eu não entendo a galera que mora 100 quilômetros daqui de casa. Sim. Tá, eu sou estrangeiro, mas eu já perguntei pros alemães se eles entendem, certo? Que não entendem. Mas a tradução dele, bíblica, acaba sendo usada como um padrão para se uniformizar a língua alemã, é isso? Por causa do uso litúrgico, né? Porque mais tarde ele vai escrever, então quando essa cisão acontece, aí a cisão a gente vai dizer 1530, que é com a dieta de Augsburg, que onde todos são chamados, todos os partidos são chamados e cada um tem que apresentar um documento com um resumo das suas crenças. O grupo dos luteranos apresenta um, que se chama a Confissão de Augsburgo, e a partir desse texto há então uma resposta católica e uma contra-resposta, uma apologia da confissão, escrita por Felipe Melanchthon. E a partir desse conjunto de textos vai se aprofundar um fosso e aí realmente vai ter uma separação. Resultado disso, Lutero precisa formular uma missa, Lutero precisa pensar em como organizar a igreja, etc e tal. Agora, não, mas explica uma coisa, explica essas paradas de dietas aí, porque eu sei que esse nome significa outra coisa do que eu tô pensando. A gente tá precisando de uma, mas não é isso. Exato. O que que é a dieta de Worms, que é com o imperador Carlos V, que aconteceu em 1521? O que que é exatamente isso? Só come abacaxi. Então, só come os vermezinhos, né? Porque Worms em alemão é vermes. Ah, puta merda. Olha aí. Todo mundo quer ir pro céu. Eram encontros do imperador com os príncipes e a alta nobreza. E aí, nesse encontro, eles definiam as políticas imperiais, problemas locais, questões entre os príncipes. Lembrando que a Alemanha era um conglomerado de pequenos principados, ducados e zoeiras afins. E, de alguma forma, o Carlos V tinha que dominar lá da Espanha até a Hungria, né? Tá, esse termo dieta significa uma assembleia, é isso? É uma assembleia. Uma reunião da galera, é isso? Exatamente. Pra discutir um negócio. Basicamente, é isso aí. E aí ele foi nessa de Worms, é que ele recebeu a primeira paulada dele, primeira, né? Paulada, que ia ser proscrito, né? Que proscrito é o seguinte, é o quê? Eles disseram assim... Banido. Banido da igreja, mas ele tá excomungado ou não? Digamos assim, aqui a gente já tem uma certa separação entre secular e religioso, né? E igreja. Dieta vai ter uma dimensão política, né? Proscrição dele do império vai significar você não pode habitar dentro das terras do império. Ah, ou tá. Que se a gente achar, te mate. Nossa, é isso mesmo? Você não perdeu a cidadania aqui, você não é tipo, nada aqui. É tipo Bruce Lee na China. Você é um pária. Você entrar aqui, alguém pode te matar e é isso aí. É tipo o... Não, ninguém no Brasil. Exato. E aí houve também a bula de excomunhão papal que seguiu disso, né? E esse bula é outra parada também, né? Bula é um texto, é um documento. É, só que as letras são pequenininhas. São Ai, desculpa, cara. É assim, no Nerdcast é assim. Houve primeiro um texto do Papa dizendo se arrependa e volte. Deu uma chance. Exatamente. E daí depois, uns meses depois, veio o outro texto dizendo tu tá fora, tá excomungado. Excomunhão significa você não participa mais da comunhão. Né? Você não faz parte mais, você não está mais habilitado a participar da comunhão da igreja. Tá fora. Esses textos, Lutero fez uma fogueirinha na cidade de Wittenberg e jogou eles na fogueira. Assim, publicamente? Publicamente. Olha aí, caraca. Caguei! Caguei pra essas autoridades! Caguei, exatamente. Caraca, cara. Então, digamos, ele tá duplamente proscrito. Ele tá fora da igreja, ele tá fora do império. Por isso que ele vai precisar de socorro dos príncipes pra que o movimento possa seguir adiante. Então, mas a igreja não tava queimando essa galera, não? Então, até Rus e essa galera ali, eles estavam indo pro fogo. Uhum. Só que agora você tem príncipes dizendo, não, eu gosto do cara. Ah, que ele tinha as costas quentes aí. Claro. Aí, realmente... Por isso que funcionou, por isso que funcionou. Por que que Rus não funcionou? Ele tinha ideia muito parecida. Inclusive, Lutero, na defesa dele, ele diz o seguinte, pô, galera, mas eu não tô falando nada além do que outros já falaram. Uhum. Eu não tô criando nada novo. Por que que vocês estão fazendo todo esse alvoroço, né? Bora mudar umas coisas aqui, pronto. Então, não houve assim um... Nossa, quantas modificações e tal. A princípio, né? Depois, sim. Mas aí ele fica exilado. Ele fica exilado. Esse tempo ele usa pra traduzir o Novo Testamento e depois ele o Antigo Testamento. Né? Ele fica um disfarce. Ele tem um disfarce. Né? Aí o clérigo, disfarce cavaleiro, armadura pesada. Né? Não era cavaleiro, ele, isso? Então, ele vivia como um nobre, porque o Wartburg é um castelo relativamente grande, com bastante cômodos, então foi dado pra ele uma área do castelo lá, um quarto, e a passagem foi bloqueada pra que os servos, o pessoal, não chegasse até ele, porque havia justamente esse medo de que alguém descobrisse que ele estivesse ali, né? Então não era assim que ele estava com toda a liberdade, o castelo só pra ele. Era um castelo muito frequentado, então eles tomaram todo o cuidado de fazer... Dá pra visitar o castelo, sim. Ele já foi? Já foi. Tem uma lenda que tem uma mancha no quarto dele. Essa lenda tem essa parada? Então, aí tem essa lenda, esse problema é que... Tem mesmo lá? Não, não tem. Se uma vez teve uma mancha, os protestantes foram lá e arrancaram tanto com a unha a madeira do lugar que tem um buraco. O problema é que tem dois buracos agora. Então não dá pra saber em qual buraco que era tinta originalmente. Então a gente parte do pressuposto que é mais provável que tenha sido uma lenda do que de fato em algum momento verdade. E a lenda foi que ele enfrentou o demônio com uma... Que ele enfrentou o demônio e jogou um vidro de tinta contra o demônio. Ficou, né? Ficou pra sempre lá, parada a mancha. Né? Na parede, é. Mas não tem mais mancha, não tem mais prova. Não é crime. Passou uma mulherana, tá ali com veja, brother. Diabo verde. Pra abrir buraco, diabo verde, é verdade. A gente só tá falando coisas interessantes aqui, do fato dele ter esse pensamento progressista de, sabe, reformar a igreja, denunciar um monte de práticas abusivas que ele considerava e tal, e isso ser a origem de toda uma reforma da igreja, né, de toda uma cisão, a criação do protestantismo. Mas existe um outro lado, o senhor Martinho Lutero, que é bem condenável, né? Claro, com certeza, tem. Podemos elencar vários escritos dele aqui. Que é principalmente o antissemitismo ferrenho em dizer que os judeus tinham que ser expulsos da Alemanha, que dizer que tinham que queimar as sinagogas, as escolas, essa caralhada toda. E teve uma galera, exato, que veio depois que usou muito esses escritos. O nome deles é... Uma galera na Alemanha, né? Exatamente. É interessante, eu não quero passar pano na cabeça de Lutero. A gente já fez um podcast específico sobre esse tema, Lutero no Banco dos Réus, uhum, pra justamente tratar disso, e a gente usou muito material aí do Felipe como base pra entender um pouco o contexto histórico. A Europa, de maneira geral, era antissemita na época, né? Isso é óbvio, né? Não tinha lugar ali onde os judeus encontravam descanso seco. Num primeiro momento, Lutero até é mais positivo com os judeus. Num escrito dele chamado Jesus Cristo Nasceu Judeu, ele é mais positivo. Fala das escrituras judaicas, fala do povo, da eleição, etc e tal. Mas a ideia dele era de que seria possível converter os judeus. Por isso ele é mais ameno. Uhum. Depois ele vai mudando um pouco de posição. Ele chega num ponto, Felipe Melanchthon tenta convencer ele a contratar um rabino para ensinar hebraico na universidade. Daí eles chamam lá os rabinos lá, candidatos, e Lutero briga com eles, porque Lutero tinha uma personalidade nem um pouco fácil. Então ele fecha o pau com os caras lá. Resultado, a partir dali, Lutero se mostra mais propenso a combater os judeus, uhum, porque ele via no judaísmo uma espécie de concorrência às suas ideias. Lutero ainda não é o cara da liberdade de religião e de pensamento, ele ainda não é Immanuel Kant, né? Uhum. Tá falando de um cara que ainda é filho da Idade Média e ainda pensa que só o jeito dele pensar é certo. Uhum. Da Idade Média? Não é só na Idade Média. E é por isso que esses outros escritos vão surgir um atrás do outro. E quanto mais ele vai ficando velho, parece que mais ele vai ficando ranzinza. E aí vem esses textos aí que, de minha parte, eu só tenho a condenar. A Igreja Luterana, de forma geral, também condena os textos, né? Então, nenhum luterano hoje em dia vai achar esses textos úteis de alguma forma. A gente mantém eles aí e estuda eles na perspectiva de aprender como não fazer besteira, né? É que tem um texto dele que se chama Sobre Judeus e Suas Mentiras. De 1543. Chama os judeus de... devem ser considerados como sujeira. Cheiro de fezes do diabo. Enfim, chafurdam como um porco. Olha aí, Azaghal. Exatamente. Será que a professora era luterana? Tem uma discussão agora interessante. Na igreja da cidade de Wittenberg, na parte de fora dela, tem uma escultura onde tem uma porca e os judeus mamam nela. Uhum. Ela não é da época de Lutero, essa imagem é mais antiga, mas a discussão hoje está: devemos tirar essa imagem daqui, essa obra de arte, aspas, gigantes, tirar isso aqui e botar numa espécie de museu do holocausto, alguma coisa assim, pra lembrar o que não deve ser feito. Uhum. Ou a gente deixa aqui nesse lugar e faz, sei lá, algum tipo de explicação para que esse local aqui vire uma espécie de memorial do que não deve ser feito. Então aqui na Alemanha tem muito esse negócio de memorial do que não deve ser feito. É bem condenável a posição de Lutero com relação aos judeus, a posição de Lutero com relação aos turcos e a posição de Lutero com relação aos camponeses. São três temas onde Lutero é bastante condenável. Lutero contra os camponeses mandou, ele falou que era pros príncipes trucidarem, matarem, queimarem, arrancar a cabeça, etc e tal. Caraca. Primeiro, o Lutero sempre parte do princípio assim, vamos tentar conversar com os caras. Aí não deu pra conversar, ele parte pra porradaria. Com os turcos é a mesma coisa, né? Vamos ler o Alcorão, vamos ver aqui, e aí tem textos dele onde ele até cita o Alcorão e tal. Vamos ver como é que a gente pode conversar com eles, mudar o pensamento deles. Aí não dá certo, ele fala, toca pau nos caras, mete fogo. Vira hater. Tem um cara que eu sigo no Instagram que é igualzinho. Ele é um bounty hunter. Um bounty hunter? É, ele é um bounty hunter. De verdade? É, Instagrammer. E aí ele faz Instagram? Faz stories, é irado. Caraca. E aí ele chega no lugar e fala pro cara, olha, ele tem que pegar a mulher do cara porque a mulher do cara tá devendo grana de fiança, alguma coisa assim. Aí ele fala, ó, fala com a sua esposa, eu tô aqui na boa, só quero pegar a grana da fiança, ou então tem que levar ela. Mas não me entenda mal, se vocês não me abrirem a porta, eu vou arrebentar essa merda como se eu fosse o Hulk. Sério? Sério? Bota isso no Instagram? Direto, caralho, fantástico. Caralho, que maluquice. Mas ele faz isso com mandato? Ele é um professional bounty hunter. Caraca, que é louco. Legal, ele... É legal isso. Né? É legalizado. Ele vai no sei lá, na central de bounty hunters, eu não sei como é, não mostrou ainda. Central de bounty hunters. É tipo o que tem na Jack Brown. É uma cantina em Mos Eisley. E ele vai lá e pega o serviço, entendeu? Caraca. Ah, tem que recuperar esse carro, tem que recuperar essa grana, ou tem que prender essa pessoa que tá foragida. Estados Unidos é muito doido. Ele mostrou um vídeo dele prendendo um cara num posto de gasolina. É mesmo? Ele chegou pra um cara que trabalhava no posto, mostrou a foto do maluco e falou assim, esse cara aqui é aquele cara ali? Aí ele, tá bom. Aí o cara tava abastecendo o carro, ele foi numa maior tranquilidade. Amigo, tá na hora de você ir, vambora. Caralho. O cara nem reagiu, porque o cara tava no ambiente de trabalho, não sei o que lá. O cara foi junto com ele. Volta pra prisão. É porque lá você pode dar, o cidadão pode dar voz de prisão. Ele não é cidadão, ele é bounty hunter. Não vem com essa de cidadão. Mas falando é legal por causa... Não, ele tem um mandado de prisão, ele tem autoridade pra prender a pessoa. Caraca. Não é a prisão de cidadão, é diferente. É diferente, ah tá. Caraca. Ele ganha dinheiro com isso, essa é a parada. Ele tem uma marreta de 15 quilos na mala do carro. Que pariu, caraca. Trabalhei ele e a esposa dele. Passa o link aí desse Instagram. A esposa dele usa uma shotgun, porque ela fala que ela é muito pequenininha, os caras veem ela e não botam fé. Aí os caras saem correndo. Mas a esposa ajuda ele, é bounty hunter também? Ela é a esposa bounty hunter. Caraca, que loucura. Aí os caras saem correndo, ela só faz o clack. O cara para na hora. Pare a joelha, mano. Isso é muito doido, cara. O perfil do cara chama... Unique Skill Set, olha aí. É muito bom, recomendo. Excelente. Ele faz live. Faz live? Faz live no Instagram. Caraca. Responde pergunta e resposta. É foda. Beleza. Tô pensando em ser um baltiano. Oh. Alex, você falou da questão dos camponeses, acho que caberia você explicar um pouquinho melhor o porquê disso, né? Das guerras camponesas, as guerras, entre aspas, civis, né? Se lembrar que a gente tá num período aí de fim da Idade Média, então o feudalismo tá se desmantelando por toda a Europa, e os camponeses, aí um certo levante na região sul e na região central da Alemanha, onde eles começam a reclamar das condições de trabalho deles. Eles escrevem um texto baseado em textos de Lutero, com 30 proposições de mudanças. Algumas eram bem sociais e econômicas, com relação a pagamento, com relação à venda da produção, das condições de trabalho, e outras eram religiosas, tipo, o direito deles de definir quem seria o clérigo da igreja da vila deles e não o príncipe mandar o clérigo que ele estava com vontade de mandar. E Lutero responde num primeiro momento a esse texto deles de forma positiva, falando onde os camponeses, na visão de Lutero, tinham razão e onde não. O que acontece com esse texto, esse primeiro texto de Lutero? Os camponeses veem nesse primeiro texto vamos tocar pau agora. Tem alguém que está defendendo a gente, o grande reformador está defendendo a gente, vamos partir para cima. E aí começa então uma série de revoltas dos camponeses por toda a parte no sul e região central da Alemanha, onde eles vão pegar em armas mesmo e fazer valer a sua vontade, suas reivindicações. Acontece que a partir desse primeiro momento em que eles pegam em armas e partem para uma guerra civil, Lutero vai escrever um texto criticando eles com relação a essa posição e dizendo aos príncipes que eles tinham o direito divino de também pegarem armas e se defender. Só que Lutero não fala polidamente assim, né? Ele fala, trucidem, matem, queimem, enfim, arranca a cabeça, faz o que quiser. Usa todo tipo de poder disponível para acabar com a revolta. Por quê? Lutero partia do princípio de que a autoridade secular estava aí para manter a ordem, o direito e a paz. Ele via injustiça, a sociedade, criticava elas, mas ele ainda não é o cara que vai falar de um direito de desobediência civil. Isso daí, um direito de desobediência civil em Lutero é extremamente complicado. Ele ainda não tem essa noção. Então, por isso que ele se posicionou bastante forte contra a revolta dos camponeses e o texto dele, logicamente, serviu de base para os príncipes também ficar com as costas quentes e dizer, a gente só fez aquilo que o reformador disse para fazer. Além de odiar judeu, além de querer que matasse os camponeses, além de sustentar o nazismo, fala um pouco também sobre as inquisições protestantes. Mas isso não vem depois? É posterior, sim, porque depois da reforma você vai ter o período das ortodoxias, que são... Acho que teremos Alexander proscrito, hein? E vão ter esses caçadores aí me correndo atrás de mim, né? Com medo. Tem esse período das ortodoxias, que é a formação das igrejas protestantes e de uma dogmática protestante. Com isso, todo aquele que se manifestasse contrário à ideia dominante, à ideia dogmática dominante, em primeiro momento ele era, vamos dizer assim, jogado para fora. Mas houve, por exemplo, em Genebra, condenação à morte por heresia, houve queima de bruxas. Calvino, né? Em Genebra era Calvino. É, mas houve aqui em Nürnberg, que é uma cidade luterana. Era mais punk que o Lutero? Cara, eu comparar assim, olha só, eles têm muitas proximidades com relação à compreensão dos dogmas. A diferença deles é que, enquanto Lutero era mais submisso às autoridades seculares, aos príncipes, em Genebra havia um conselho municipal que geria a cidade, e esse conselho municipal era formado por uma metade de clérigos. Então, a doutrina calvinista e a igreja de Genebra, ela tinha um poder civil bastante grande. Então, por isso, era mais fácil você transformar a heresia em crime. Eu tô um pouco perdido. Me explica, a partir disso tudo, quando é que surge a primeira igreja protestante, a cisão mesmo com a igreja católica para a criação de uma nova igreja? Eu os localizaria ali em 1530, a partir da Confissão de Augsburgo. Então foi bem rápido. E aí, dali para frente, você vai ver a impossibilidade mais de diálogo. Aí cada um parte para a organização das suas próprias igrejas locais. Mas isso acontece porque ele tem suporte de nobres, né? De galera com muita grana, que estava interessada nisso. Exato. Vou dar exemplo de Nuremberg, tá aqui do meu lado, conheço bem a história deles ali. Em 23, 24, Lutero teve, ou 24, 25, Lutero teve Nuremberg, sob por convite da Assembleia Local. 1524, 25. Ele teve ali e o pessoal pediu pra ele, ó, fazem uma semanada de exposição das tuas doutrinas. Então ele foi lá, e isso pro Conselho Municipal, né, tipo, a Câmara de Vereadores. Aí foi lá, expôs pra galera lá as ideias dele, e no final o pessoal votou. Tipo, estamos votando que nós não vamos mais obedecer ao bispo de Bamberg e agora a gente é autônomo. Olha, nossa, cara. Tudo comunista. Que nada, ele odiava os camponeses, maluco. Outro dia eu brinquei com um agricultor sobre Lutero, ele falou assim, Lutero não gostava da gente. Sério? Never forget. Mas então, com esse apoio nobre, a gente tem realmente uma cisão. Mas aí, o que os caras fizeram? Tomaram a igreja? Ah, isso aqui é nossa agora? Ou construíram a própria? É isso? Não, tomaram. Na porta da igreja tá escrito assim, ó, construído 1250, reformado em 1521. Ou seja, o padre, o bispo, a galera lá, tchau, pode tchau. Montar. Eles nem mudaram de título, porque em alemão não houve uma mudança de título. Em alemão não se fala padre, pastor, é uma palavra só, né? Então nem mudou de título, ele ficou com a mesma roupinha dele lá. Ah, ele permaneceu lá, ele falou, você quer mudar de religião? Agora mudou a religião aqui. Exato, exato. É a mesma coisa, só muda a franquia. É, exatamente. Under new management, né? Sob nova direção. É. Essa galera que aceitou, esses eclesiásticos, eles estavam meio que por pressão política ali, dizendo tchau pra igreja, né? Os clérigos que quiseram mudar, eles ficaram. Os que não quiseram, eles saíram fora. Saíram fora. Eles foram pra outros lugares. Os que mudaram foram considerados traidores, excomungados, proscritos, o cacete, né? É, todo que tem direito. Só que como eles estavam protegidos pelos nobres e pelos ricos, não tinha problema. Eles estavam gozando de toda a liberdade. É, sim, claro. Olha só, cara. E aí a organização das igrejas vai ser local a princípio, né? Então você vai ter pra cada cidade dessas, você vai ter diversos estatutos de organização local. Então não vai haver no protestantismo, a princípio, uma ideia de uma igreja alemã. Sim, uma instituição central, né? Então, você vai ter sempre uma coisa bem pipocada e por causa da Guerra dos 30 Anos, é que no final da Guerra dos 30 Anos a gente vai ter uma formação de igrejas que têm os mesmos limites territoriais dos principados e ducados, etc. e tal. A Guerra dos 30 Anos aí já é outro problema, né? Que é também uma guerra religiosa entre protestantes e católicos, né? Pela questão de quem é que tem a autoridade religiosa sobre aquele espaço. Isso significa, de certa forma, também autoridade política. Mas você falou da Guerra dos 30 Anos, só o que é interessante aí é que o Richelieu apoiou os protestantes, não foi? O que é interessante, porque deveria apoiar os católicos, porque a França era... Por causa da França. A França era católica. E ele fala uma frase, não sei se é dele, mas fala assim, por que teria apoiado? Razões de Estado. Também aí existe essa coisa de separar um pouco o Estado da religião, né? Que o Estado laico também tem ganhado força a partir da Guerra dos 30 Anos. Talvez isso também, claro, você falou uma guerra religiosa, e isso talvez dentro do contexto geral também possa ser algo que vai influenciar aí. Essa é, talvez seja mais importante por causa disso, né? Tá no bolso. Sim, sim. É, ela vai. Essa é uma guerra que vai confluir, não por último, na liberdade das confissões dentro da Europa Central aí, e também, claro, do fortalecimento de algumas dessas monarquias, de alguns desses estados, né? E é meio estranho, né? Por exemplo, você tem Noruega, Suécia, esse pessoal que na Guerra dos 30 Anos se estabeleceu como monarquia e com o direito de definir a sua própria religião, e a grande maioria deles, até poucos anos atrás, eles eram, religião oficial do estado era luteranismo. Uhum. Só falar. Aproveitando esse gancho, porque acho que é muito importante a gente falar isso, a gente mencionar isso, hoje em dia no Brasil, e pela discussão política que a gente vive mesmo, às vezes a gente fala de Estado laico como se fosse uma abstração, mas a ideia do Estado laico, especialmente do jeito que ela vai ser desenvolvida pelo Montesquieu, no Espírito das Leis, ela é consequência direta das Guerras dos 30 Anos, porque vai ser a ideia, inclusive, da nacionalidade como um conciliador, que é, olha, nós temos protestantes franceses e católicos franceses. Eles passaram 250 anos, de forma intermitente, se matando. Então, eu, como Estado francês, eu vou garantir que os dois possam ter a sua religião. Se o protestante tentar matar o católico, eu vou bater no protestante. Se o católico tentar matar o protestante, eu vou intervir do outro lado. Então, não é uma maneira, não é uma ideia bonitinha, abstrata, que algum ser iluminado, né, com perdão do trocadilho, teve quando acordou. É consequência de uma série de conflitos internos religiosos, e aí surge, inclusive, a ideia de que, olha, antes de ser católico ou protestante, você é francês, né? E se você olhar os países que são afetados pela Guerra dos 30 Anos, França, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Hungria um pouco menos, norte da Itália, são até hoje regiões em que você tem, talvez, a ideia do Estado laico e talvez a ideia da pluralidade religiosa melhor estabelecida do que em regiões em que você teve um monopólio religioso, como Portugal, de um lado, ou até mesmo Noruega, como o Alex citou aquela hora. Isso, é interessante na França, a peculiaridade da França, porque houve ali uma perseguição bem forte aos protestantes, e os protestantes fugiram pro sul da França, para essa região mais desértica, ali norte de Montpellier, de Marseille, e ali nessa região eles formularam uma série de ideias de direitos humanos, de liberdade política, de separação de igreja e Estado, e se você olhar o desenvolvimento dessas ideias desses protestantes e como isso vai ser amarrado todo dentro da França, é muito interessante. Você vê que na França se desenvolveu o Estado laico de uma forma um pouco mais interessante do que, por exemplo, na Alemanha, onde, logicamente, há liberdade religiosa restrita, mas eu creio que na França essa separação foi mais intensa, justamente por causa da intensidade das perseguições num determinado momento. É, então, o Estado laico é uma forma de dizer, não mistura Estado com igreja porque vai dar merda. Lógico, você tem uma opinião, uma crença, etc e tal, e você vai querer que essa tua ideia, de alguma forma, se materialize na sociedade. Beleza, acho que isso é princípio básico da democracia, todo mundo tem direito a isso. Uhum. O problema é que eu colocar a minha ideia como a única e obrigar os outros a aceitá-la. Uhum. Esse é o problema, e por isso a separação entre igreja e Estado é fundamental para a liberdade, não só de culto, mas de pensamento, da própria ciência. Não por último, da própria ciência. Sim. Então, só para complementar o que eu falei nisso, tem essa parte social, que também tem toda a razão, e é isso mesmo. O Alexandre até falou, vai dar merda, tal, etc. Isso aí. E tem, como eu falei, a parte política também. Da liberdade do Estado é se aliar a outro Estado por razões, aí como o Richelieu falou. Quer dizer, os Habsburgos eram um perigo muito maior para eles, apesar de serem católicos. Então, esse que era o problema. Então, se você for lá, não, agora você era obrigado a apoiar aquela potência, aquele país que tinha a mesma... Então, existem as duas coisas. Tem as questões sociais, que realmente existem, e as questões políticas também. Que, aliás, é até o caso do anglicanismo também, né? Que a gente nem falou aqui, mas enfim, não é o caso. Como é que você acha que a gente deve concluir? Tipo, enumerar... Enumerar os seus pecados aí, Alexandre. Deus, não, eu acho que assim, tipo... Vai pro céu ou não? Eu acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos da história toda. Eu acho que dá pra enumerar alguns deles pra poder deixar uma mensagem interessante pra galera. Você é monge, Alex? Não. Você acha que um cara que termina com a menina no Réveillon vai não pra casa dele? Não tem nada a ver. Tem nada a ver isso. Não, quero saber qual é a punição de um cara desse. Eu terminei porque eu não queria paquerar a outra dentro de um relacionamento. Pode pagar o que quiser, vai vender. Você não resolve aí nesse caso, não. Temos que chamar o camarada pra conversar e a gente vai estabelecer aí uma disciplina eclesiástica pra ele. Mas aí, Jovem Nerd, se o negócio ficar feio pro teu lado aí, qualquer coisa, só chamar São Longuinho, cara. Ah, você faz com o Felipe. Ele chama pastor, padre, imã, todo mundo e pede bênção pra todos eles. Que depois, no final, se tiver alguma coisa, ele tá garantido. Exatamente, ele tá certo. É, todo mundo participa do meu programa porque se um deles estiver certo, eu tenho um pistolão. Exatamente. O Alex tá aqui por isso. Eu tenho um pistolão. Falou, pô, foi mal. Eu era ateu e tal, porque assim, convenhamos, né? Se não dá uns sinais da hora também, né, seu Deus? Mas ó. Aqui, ele me entendeu e tal. Tá certo, olha aí. Mas então, como a gente pode englobar toda essa revolução, toda essa cisão que aconteceu na igreja e como é que ela se perpetuou até hoje? Uma coisa que eu acho boa, Alex, falar, só uma sugestão, é da importância da Bíblia traduzida. E que é uma discussão que é super atual, porque, teoricamente, o Alcorão você não pode traduzir, né? É, mas eu acho certo, perde muito a tradução. Ah, eu tenho Alcorão. Mas você dá acesso, né, pra outras, né, pra outras pessoas. Meu amigo, tu quer ouvir a palavra de Deus? Aprenda a falar. A língua de Deus, caralho. A língua de Deus, é grego. Né, te vira, malandro. É por isso que o mundo tá como tá. É, tu tá falando de entender um blogueiro. Sem entender Deus. Sim. Não, mas é complicado, porque muitas traduções, as mais antigas, já são traduções, entendeu? Pro grego, né? Então, nem temos os originais ainda. É, não temos autógrafos. Temos autógrafos. É, autógrafo é o termo técnico pra definir o texto de primeira mão. Olha, é sério? Olha aí, que interessante. Eu acho que uma das principais legados da Reforma Protestante é a, digamos assim, popularização da leitura da Escritura Sagrada. Primeiro, a gente vai ter um esforço para fundação de escolas, um esforço para impressão de Bíblias e mais tarde, uns 250 anos depois da Reforma, um esforço ainda mais concentrado para que a Bíblia se torne barata e acessível a todas as pessoas. É claro que o objetivo disso era religioso, que as pessoas tivessem a sua consciência religiosa, etc e tal em casa, claro que é. Mas isso vai ter um efeito dentro da sociedade que é possibilidade de todos lerem, terem acesso ao conhecimento e desenvolver toda uma cultura de leitura, uma cultura de conhecimento, uma cultura científica na Europa que possibilitou, não por último, o florescimento e um crescimento da Europa em todos os sentidos. Né? Então... Uma dúvida, até a reforma a igreja só fazia as missas em latim, só falava dos textos em latim, etc. Missa isso. Em latim e se você quisesse alguma carreira acadêmica, você era obrigado a aprender latim, porque certo. Latim era língua acadêmica. E a reforma protestante é que trouxe as primeiras traduções para as línguas locais, para alemão, etc. Exatamente, então aí não, você tem um acesso da população à leitura, né? Mas a missa passou a ser em alemão. Local? É a partir daí? A partir daí em alemão. Não, a partir daí em alemão. A partir daí passa em alemão. Essa é a grande modificação, porque você passa a comunicar diretamente com o povo, e essa mudança é que vai possibilitar, claro, a difusão mais rápida de ideias. Por exemplo, tem autores na área da filosofia que dizem que é impensável uma autonomia da razão, que é um conceito de Immanuel Kant, que vai impregnar toda a sociedade, todo o pensamento moderno. Fala. Toda vez que você vai falar do Manuel Kant, penso que você vai falar do Manuel Carlos. Porra, caraca. Eu olhei, caralho. Eu tinha outras coisas. Por helenística, né, Manuel Carlos? Agora eu entendi a piada. E aí, então, a partir da ideia da autonomia da razão, do Kant, é que vai ter toda uma mudança no pensamento filosófico, científico da Europa. E, não por último, Kant parte da autonomia da razão a partir do princípio de liberdade. E esse princípio de liberdade é que ele vai encontrar em Lutero. Aí você vê como o humanismo, a reforma e o iluminismo vão confluir naquilo que a gente tem hoje de sociedade moderna. Não só em termos de separação de igreja e Estado, mas também em termos de progresso científico, de liberdade no sentido mais lato possível, liberdade de um liberalismo, digamos assim. Isso já é um termo mais moderno, né? Mas o liberalismo, não por último, é fruto disso tudo que a gente... A revolução científica começa já a partir de toda essa confluência de novas ideias e, sabe, acho que tudo isso está muito interligado, né? Por exemplo, o Felipe Melanchthon, que era professor de grego, colega de Lutero, ele acreditava que a astrologia estava certa. Até hoje, muita gente... Aposto que ele era de peixes, pra dizer isso. Isso é muito peixes, né, Felipe? Então, tipo, Lutero criticava ele, mas ficava tudo no âmbito da amizade. Você vê que há uma abertura para um desenvolvimento de pensamento autônomo, de liberdade, aí no bojo da reforma. É claro que teve seus problemas, é claro que teve um momento de fechamento, um momento de perseguição, e a gente condena isso, mas sem essa primeira abertura, seria impensável toda a revolução que aconteceu depois. E porque isso né, outras mentes entraram na, sabe, na coisa, né? Não pertence só a Lutero e aos seus pensamentos extremistas em alguns pontos, como o antissemitismo, etc. Sim, sim. Né, toda a verdade do que seria a reforma, né? Ela vem sendo alimentada por muitas outras mentes com o passar dos séculos. Isso, é o conceito de liberdade, num escrito de 1521, da Liberdade Cristã, ou 1520, que vai impregnar muito dali pra frente, até os dias de hoje. Eu abro o jornal aqui, vão falar de liberdade, o pessoal tá citando Lutero. Então, esse texto vai impregnar muito a reflexão filosófica posterior, né? De que o ser humano, ele é um ser livre porque Deus o libertou dele mesmo, da sua ganância, do seu egoísmo, etc e tal. Então, essa ideia de libertação é que Lutero vai trazer e é ela que vai ajudar muito no desenvolvimento das ideias no período posterior. Alex, o próprio protestantismo, como ele não tem essa unidade da Igreja Católica, ele também se dividiu em muitas interpretações e escolas e formas diferentes de se pensar. O próprio protestantismo é plural. Ele é plural. Já de começo, se você pegar todos os reformadores, você pensa em que reforma é Lutero, né? Mas você tem em Wittenberg, você tem Lutero, tem Melanchthon, tem Bugenhagen, daí você vai, tem Spalatino, aí na França você tem Bucer e aí em Genebra, você tem o Calvino e o pessoal dele lá. E aí você tem Zwinglio também, na região onde hoje é Suíça. Aí você tem o pessoal da Confissão de Westminster, na Inglaterra. Todos esses desenvolveram pensamentos distintos, próximos, mas distintos. No fundo, eles confluíram em diversas denominações. E aí, por mais que se possa criticar, dizer, mas cada maluco que tem uma ideia, ele abre uma igrejinha aí. Talvez, de uma certa maneira, um problema, que tem uns malucos aí querendo extorquir gente com dinheiro, etc e tal. Isso aí talvez seja a maior crítica que a gente vê no contexto brasileiro. Mas, não por último, é uma liberdade. Pô, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser abrir a igreja do Nerdcast, pô, por que não? Vai lá e abre. Olha aí, Azaghal. Se eu quiser abrir, então, a igreja de Crostrontra... Ah, não! O Tucano tá perigosamente conseguindo cada vez mais seguidores. Mas ele não seria evangélica, né? Aí que tá. Não, você teria que fundar uma tradição própria, né? Igreja Galáctica de Croastrontra. A Igreja dos Homens do Espaço. Que inteligente já de turbante, Alexandre. Turbante magnético. Tá todo mundo esperando o churrastrar pra fazer um sapo furioso. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.